Quem constitui o desenvolvimento de uma terra e quem faz pela sua terra são os cidadãos, a população, a vontade de fazer. E hoje, ainda bem que se estão a homenagear, depois do monumento à Urbina, e se chegou ali uma placa com mais de 50 pedreiros, mais de 50 arguinas de Santa Ovalha. Foi um gesto bonito. Foi um gesto bonito também de construtores e da afirmação daquilo que é Santa Ovalha. É importante que a gente perpetue estes saberes. Os arguinas são construtores de desenvolvimento, são transmissores de saber. E hoje estamos aqui num espaço de saber, uma escola para homenagear os professores, relembrar o papel que o professor tem numa comunidade. Saúde e educação são pilares fundamentais para uma comunidade se desenvolver. E esta é uma verdade em que eu acredito e, como neste momento servidor da causa do Conselho, tenho que lutar por ela. E também bem-aja à Junta de Freguesia por dar este sinal de reconhecimento a quem transmitiu saber, criou comunidade e passou e construiu homens e mulheres. E recordou, através destas fotografias, estas pessoas que passaram por aqui.